E essa vai especialmente pro meu parceiro Rodrigo Lima. Tamo junto, meu irmão. Respeita, filho. Ao vivo pra vocês. As palavras se calarão entre a gente. Já não sentamos mais pra assistir TV. Almoço e janto em horários diferentes. Pra evitar mais uma briga com você. Você já não vai tanto ao salão de beleza. E às vezes que se arruma já não é pra mim. Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza, nos separando feito muro de Berlim. Confesso que eu estou com medo, ou mais nenhum de nós ergueu o dedo pra salvar essa paixão que está morrendo. O que passou já não importa, é como água de rio nunca volta. O amor às vezes quem tá com a razão é quem mais sai perdendo. E através dessa parede, e eu fraguei você chorando ontem. Estamos morrendo de sede, e a 2,5 metros da fonte. Dê uma chance pra nós dois, e a gente ainda pode ser feliz. E aí, o que você me diz? E Celso Moura, recordações pra te fazer lembrar, fi. Portal Boa Rocha. Confesso que eu estou com medo, ou mais nenhum de nós ergueu o dedo. E pra salvar essa paixão que está morrendo, o que passou já não importa. É como água de rio nunca volta. No amor às vezes quem tá com a razão é quem mais sai perdendo. E através dessa parede, e eu fraguei você chorando ontem. Estamos morrendo de sede, e a 2,5 metros da fonte. Dê uma chance pra nós dois, e a gente ainda pode ser feliz. E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz?